tu vai parar? Perguntar, fazer saber porquê. Por isso vê, não basta ir voar. Cresce e contamina, olha a luz da vida e afinal ensina, quebra toda a dor e entrega amor sincero, honra tanto medo, cala o desespero. É simples tudo que é da vida. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Eu não sou capaz, já tentei, mas não consigo. Eu não sou capaz de manter minha promessa. Eu não sou capaz, tua ausência é um castigo. Tanto me faz, posso sofrer, mas regressa. Essa solidão custa mais que eu pensar, dói mais que a traição que passou por aqui. Contrariada, pode ser ilusão, mas não vivo sem ti. Quero-te de volta, dentro do meu peito. Faz o que quiser de mim, que por amor aceito. Quero-te de volta, dentro do meu. Pois estou disposta a tudo. Eu quero tudo. dentro do meu peito. Faz o que quiser.

Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.